tá bom de açúcar, ela é minha fã. Monstruço de Ian, calcinha ela tira, quer minha assinatura. A noite tão quente, meus mano, presente, 10 passos à frente, vejo os natura. Me manda presente, só flor e semente, preocupanta na mente por toda minha rua. Chá de maçã, só gata na van. Meu mano, pergunta se tá bom de açúcar, ela é minha fã. Monstruço de Ian, calcinha ela tira, quer minha assinatura. A noite tão quente, meus mano, presente, 10 passos à frente, vejo os natura. Me manda presente, só flor e semente, preocupanta na mente por toda minha rua. Colorindo tudo com todas as flores, junto com os tambores, meu bonde, minha turma. Meus assessores, minha mob, minha tropa, minha banca, meus professores de rua. Ela me chamou pra colar no baile, eu chamei ela pra ser o meu par. Eu dancei com ela a noite inteira, bebi mais, lembro de cada detalhe. Parem de desmatar meus hectares, o meu bonde passa sempre de nave. Salva o planeta é missão de vida, no chão que você pisa pisam milhares. Vamos replantar enquanto é tempo, cabe somente a nós relembrar, quem sabe. Compromisso não é coisa de momento, respeito e humildade são nossa base. Chá de maçã, só gata na van. Meu mano pergunta se tá bom de açúcar, ela é minha fã. Monstruço de Ian, calcinha ela tira, quer minha assinatura. A noite tão quente, meus mano, presente, 10 passos à frente, vejo os natura. Me manda presente, só flor e semente, preocupanta na mente por toda minha rua. Chá de maçã, só gata na van. Meu mano pergunta se tá bom de açúcar, ela é minha fã. Monstruço de Ian, calcinha ela tira, quer minha assinatura. A noite tão quente, meus mano, presente, 10 passos à frente, vejo os natura. Me manda presente, só flor e semente, preocupanta na mente por toda minha rua.